Quando contar as penas em tom de samba e poesia, de tanto morrer no mar, em versos doce agonia, de tanto me acorrentar nos braços da fantasia, faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Já não dói tanto a saudade, nem é tão grande a aflição. Desilusão sempre cabe nas cordas do violão. Por ser do amor e da lira, tenho razões pra sonhar. Faço da boa mentira um samba a mais pra cantar. E faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Deixo correr o meu barco, deixo morrer minha flor, compondo o meu retrato com as penas deste amor. Faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Faço da minha tristeza motivo pra não chorar. Faço da minha tristeza motivo.